Eu estou na linha agora, né, com o Dr. Rogério Vidal Cunha, ele que é juiz de direito e também assessor especial da presidência da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, a ANAMAGES. Bom dia. Bom dia para ti, bom dia para os ouvintes da RCI. Foz do Iguaçu deve receber aí no próximo ano o Congresso Nacional dos Magistrados Estaduais? Bem, nós aqui na Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, nós realizamos na semana passada a reunião geral da diretoria da associação e nessa reunião foi definida a realização de um Congresso Nacional de Magistrados Estaduais, né, o primeiro congresso desse molde. E nós aqui em Foz do Iguaçu, nós temos 3 membros na diretoria. Nós temos eu, que sou assessor especial da presidência, o Dr. Marcos Antônio de Souza Lima, que é vice-presidente da região sul, que engloba os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e o doutor Ariel Dias, que é o representante do estado do Paraná no Conselho Deliberativo da entidade. E nós estamos tentando convencer os demais colegas para realizar aqui em Foz do Iguaçu esse evento, que, segundo planejado, vai ser um evento com vários magistrados, juízes de direito do Brasil e alguns convidados de países federais, né? Como é o caso da Argentina, do México, da Venezuela. Olha, eu acredito que não vai ser difícil esse trabalho de convencimento não, tendo em vista até, né, a estrutura que Foz do Iguaçu disponibiliza em termos de eventos, realização de eventos. Quais são os principais assuntos até em debate hoje, né, na categoria dos magistrados estaduais e no âmbito dessa associação? Não, realmente, em relação à primeira parte que tu falou, Foz do Iguaçu deixou uma ótima impressão na reunião de diretoria. Eu acho que vai ser muito fácil que nós convençamos o presidente, o doutor Magid, a realizar o evento aqui. Hoje, a grande discussão que toma a magistratura nacional é a questão envolvendo a independência judicial. Nós vemos diariamente o poder judiciário sofrendo ataques, alguns deles vindos inclusive de ministros do Supremo Tribunal Federal, atacando aquilo que é a essência da magistratura, que é a independência. Nós costumamos dizer que um país que não tem juízes independentes não consegue combater corrupção, não consegue preservar a democracia. Então, a independência não é um direito do magistrado, é uma garantia da própria sociedade. E como é que é vista até essa questão do foro privilegiado, né? Essa decisão aí que coloca, né, os juízes de primeira instância também em destaque novamente? Não, nós vemos com bons olhos. Porque a verdade é que na história constitucional brasileira, a Constituição de 88 é que foi, exagerou no foro privilegiado, no foro por prerrogativa de função. Até 88, parlamentar nenhum tinha foro de prerrogativa. O parlamentar tinha imunidade parlamentar, por manifestações, palavras e votos. A partir de 88, se passou a concentrar nos tribunais superiores, especialmente no STF, para o Congresso Nacional, o poder para julgar os parlamentares. E esses tribunais não têm estrutura, não têm know-how de como julgar. Eles julgam recursos, não têm know-how de como instruir um processo. E são processos complexos, né? E muitas vezes o ministro não tem esse costume de julgar diariamente, como faz o juiz, faz audiência todo dia. Então nós vemos isso muito bom do ponto de vista da celeridade dos processos, mas principalmente nós vemos isso positivamente porque representa uma quebra de paradigma. Isso quer dizer que nós não teremos mais dois tipos de justiça. Há uma justiça para os poderosos e uma justiça para aqueles que não têm mandato. Todos estão submetidos à mesma regra e ao mesmo julgador. E olha, vamos torcer aí para que Foz do Iguaçu consiga, né, sediar esse Congresso Nacional dos Magistrados Estaduais para o ano que vem. Chama atenção o fato aí de que tenhamos 3 juízes, né, aqui de Foz do Iguaçu envolvidos diretamente com a associação, a diretoria, né, da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. E desejo aqui, portanto, né, sucesso a todos aí da associação. E se tivermos boas notícias, ficaremos ao aguardo aí para saber se Foz do Iguaçu será mesmo a contemplada, viu, doutor Rogério? Não, assim que soubermos, se houver a decisão do presidente, nós vamos comunicar a vocês, porque é um evento muito importante para a nossa região, né? Foz do Iguaçu é uma cidade que recebe muito bem todos, e isso ficou bem claro na reunião de diretoria que nós tivemos, que que contou com mais de 50 juízes de todo o Brasil, né? Então só a nossa reunião de diretoria já é grande, é só 50 magistrados. E todos saíram encantados com o Foz do Iguaçu. Rogério Vidal Cunha, juiz de direito e assessor especial da presidência da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. Muito obrigado pela participação aqui no Manhã RCI. Eu que agradeço. Um bom dia para ti e para os ouvintes da RCI.